18 no escalão 43, libera direita, parte de Alfa, Juliette, correção. Alfa, Chico, parte 3, posição 62, é um verbo. 273, talk of the station, Roger, 91, continua em 4 right to taxi, vai a Alfa, report to 4 direita. Azul 5123, não sei falar, tá, 1-0, vento variável com 1-9. Afirmo, contato radar, passado uma milha essa posição agora. Salvador, Tower, Centro do 44. Porto Seguro e Informa Lander 87 Volta, após 7 confirmada, nível de voo 360. Decola 1-0, com primeira curva direita, no perfil da saída São João, no transição do Alto. Transfondo 5452, controle 1-2-0-8. Puxa, meia, Deusano 1, autorizado. Não, perfil do 44, seguro, Informa Lander 87 Volta, rota transfondo 360, autorizado. Sistema 0 para a direita, salvo 1, bloco do 4, 5, 2, 1, transponder, controle 208, deixa eu ficar 201, função 7. Tremé 201, adianta confirmando a saída, salvo 1, letra bloco. Salvo 1, letra bloco, meia 201. Tremé 201, nunca fiz a resposta, não fiz a resposta. Acontece, meia 201. Após 7 conforme rota, nível de voo 3, 4, 2, 0. apenas o fato de um no controle 120 decimal 8. chegada próximo, 4.10, isso aí, 910, 1.3. Eu vou ligar o táxi, eu vou ligar o Alpha Sinal, como garantei, na frequência 18, 6, 9, 408, bom dia. Salvador, bom dia, azul 498. 098, que eu tava trabalhando no colar, e o nosso serviço 340, e eu estou voando. Voando para o 340, azul 498. Voando 233, eu vou para 2.5, eu queria ficar com o segmento, só para avisar. A gente fez uma trabalhada no 93. localização. Variável, 2, 9, 8, Azul 4958, ciente, a gente chama 0322, boa. Alfa, ponto de serviço, falou 0 também pronto.